Ladies and gentlemen, introduction and now the word for São Paulo, MC Ma! Come on, come on. Me dê o microfone, pois já vai começar. Vem comigo na batida, agora é só se soltar. Tudo que eu quero que faça, abra alma e coração e desfrute do momento que eu te levo pela mão. Venho lá do gueto para a civilização, pra mostrar a minha música e a minha agitação. Sacudindo as ruas, eu vou provar que o meu som está presente, não me importa o lugar. Yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike. Sinto meu som, ele é feito pra você. Pra tocar no rádio, no baile, na TV. O tempo passou, quase nada mudei. Minha levada é a mesma, minha beleza também. Há muito tempo atrás, quando isso começou, muita gente achou que é fácil, mas ela não passou. Agora estou de volta e quero meu lugar. Onde escuto os 2010, estou de volta pra mostrar. Yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike, yo, Mike. There's a mic in the house, do you know what I mean? Eu canto na batida e não saio do tom. E a galera se diverte na beleza desse som. Porque meu som não é daqui, meu som é lá de fora. É beat, compasso, cara, cê sabe que é da hora. Então vem, cola aqui, deixa a música te levar. Mike é meu nome e o bicho vai pegar. O som da cidade sempre foi o rap. DJ Hélio Branco, agora manda o scratch.